mais de ti. Eu quero mais, mais, mais, mais, mais. Eu quero mais de ti. Tenho fome e sede. Diante do teu trono estou. O teu vento vem e envolve-me aqui. Abraçado em teu calor, sinto o teu fogo a queimar em mim. Oh, oh, oh. Diante do teu trono estou. O teu vento vem e envolve-me aqui, aqui. Abraçado em teu calor, sinto o teu fogo a queimar em mim. A tua glória me atrai. A tua glória me A tua glória me... Erga suas mãos se você tem fome e sede. Você pode erguer suas mãos e declarar isso, vamos! A tua glória me atrai. A tua glória me atrai. A tua glória me atrai. Vai arder. Arde em mim. Eu vejo em teus olhos o fogo que em meus ossos vai arder. Sim, vai arder. Pegue as suas mãos e vamos, vamos, vamos, vamos, diga. Vejo em teus olhos o fogo. O fogo que em meus ossos vai. Vai arder. Levantamos o teu fogo. presença me atrai. Traz nossos olhos a ti. A tua presença me atrai. Traz meus olhos a ti. Tenho fome e sede. Traz olhos da tua igreja a ti. Tenho fome e sede. Eu quero mais a tua glória. Captura meu coração como nos primeiros dias, como no primeiro amor, nas primeiras horas, como no primeiro olhar. Captura meu coração como nos primeiros dias, como nas primeiras obras, como no primeiro.